Tá começando o seu segundo tempo agora e temos o 0-0 no placar. Vamos falar então de todos os jogos da Copa Paulista. Vamos começar pelo Grupo 1, que enfrenta a sua quinta rodada. Os jogos são os seguintes, olha só. Penapolense pega o Mirassol, joga no Tenente Carriço às 19 horas de hoje. Aliás, esse grupo aqui só joga no sábado. Então, os jogos da Copa Paulista de hoje são do Grupo B, do Grupo 2 para baixo. Então, esses jogos aqui, ó. A Penapolense e o Mirassol. O Batatais e o Votuporanguense e o Olímpia e o Novo Horizontino são só no final de semana. Então, vamos partir para o Grupo 2, que é o que temos jogos no dia de hoje. Já está rolando, então, a Ferroviária e o Rio Claro, 0-0 nesse momento. Temos também, às 18h30, no estádio Moisés Lucarelli, lá em Campinas, o Red Bull Brasil recebe a Internacional de Limeira. Também, no dia de hoje, às 20 horas, lá no Alfredo de Castilho, em Bauru, a equipe do Noroeste pega o Desportivo Brasil. Nesse grupo, a Ferroviária, então, está em campo para manter a liderança, já que tem 10 pontos nesse momento. Segunda colocada é Internacional de Limeira, com 7. O terceiro é o Desportivo Brasil, também com 7. O quarto é o Red Bull Brasil, com 6. Na quinta posição está o 15 de Piracicaba, que folga nessa rodada, com 5 pontos. O Rio Claro tem 4 pontos e o Noroeste, um pontinho. Então, esses dois jogos pelo Grupo 2, professor. Red Bull e Inter, Noroeste e Desportivo Brasil. E, é claro, Ferroviária e Rio Claro, que está rolando agora. O que a gente pode esperar dessas partidas? Ah, sem dúvida aí, a Ferroviária é a equipe a ser batida nesse grupo. E o Galinho Azul está conseguindo terminar o primeiro tempo 0-0, iniciando o segundo aí. E o Rio Claro, o empate com o Rio Claro é muito bom resultado lá. E o Red Bull, com certeza, deve vencer a Internacional. E o Noroeste, mesmo jogando em casa, não acredito não que consiga parar o Desportivo Brasil, viu? Muito bem, vamos ao próximo grupo, Grupo 3. Grupo 3, que tem o Água Santa recebendo o Taubaté lá no Distrital do Inamar. O jogo é hoje às 15 horas, lá em Diadema, não é feriado não, não vai ter ninguém no jogo mesmo. O Bragantino recebe o São Bernardo, joga no Nabi Abichedi às 20 horas. Temos também o Santos enfrentando a equipe do Santo André, jogo na Vila às 20 horas. Esse grupo tem o São Caetano na liderança, São Caetano que folga nessa rodada. Temos o Taubaté na segunda posição com 8, Taubaté que joga. Temos o Santo André com 7, São Bernardo também com 7, Santos 6, Bragantino e Água Santa com 1 ponto para cada lado, professor. Esse grupo aí nós já temos aí a definição de dois que não vai para lugar nenhum, né? Que é o Bragantino e o Água Santa. Quer dizer, vai sim ser saco de pancada. Então, a briga aí é justamente no jogo de Santos. O Santos e o Santo André. O Santos tem 6 pontos e o Santo André tem 7. Então aí a vitória do Santos coloca o Santos no G4 para continuar brigando pela classificação. Santos, São Bernardo, Santo André, Taubaté e São Caetano vai brigar para ver quem é desses 5 aí que vai ficar fora, viu, Léo? E para finalizar, temos o grupo 4 da competição, grupo 4 com os seguintes jogos. O Taboão da Serra pega o Atibaia, o jogo é lá em Taboão às 15 horas de hoje. Temos também às 15 de hoje, Clássico Paulista, Clássico Paulistano, professor, com Nacional Atlético Clube enfrentando o Juventus. O jogo é lá na Comendador Souza e o Nacional pode se isolar um pouquinho mais na liderança, já que a Portuguesa não joga nessa rodada. O Nacional tem um pontinho a menos, uma partida a menos que a Luz. Aí, o Ituano enfrenta a equipe do Audax, o jogo é no Novelli Júnior às 19 horas. Temos esse grupo com o Nacional e a Portuguesa com 9 pontos. O Nacional faz o seu 5º jogo hoje. A Portuguesa já tem 5 jogos disputados. A Portuguesa então tem 9, o Ituano é o terceiro colocado também com 7 pontos, mesma pontuação do Audax na quarta posição, também tem 7 pontos, eles se enfrentam hoje nesse jogo de 6 pontos aí. Temos também o Juventus com 5 pontos, Atibaia com 3 e o Taboão da Serra um pontinho só. E a Portuguesa torcendo contra todo mundo aí, viu, professor? A Portuguesa fica de fora, mas fica numa torcida medonha aí. Mas o jogo a conferir nesse grupo é justamente o Ituano e o Audax, os dois com o mesmo número de pontos, mesmo número de jogos, portanto, o Ituano em terceiro e o Audax em quarto, Mas tem o Juventus aí que tá atrapalhando a vida desses dois aí, porque o Juventus joga justamente no clássico lá. Se o Juventus vencer o Nacional, o Juventus vai a 8 pontos. Portanto, se alguém perder entre Ituano e Audax, fica fora do G4. A briga é boa. Atibaia e Taboão da Serra fica só na participação. Muito bem, então falamos da Copa Paulista de Futebol aqui no Rio Vox Esporte Clube. Mais um assunto aqui, a gente não falou muito sobre a segunda divisão do Campeonato Catarinense, mas hoje temos a final da competição, primeiro jogo entre Metropolitano, equipe de Blumenau, enfrentando o Marcílio Dias, equipe de Itajaí, então duas equipes ali de muito pertinho, fazendo o clássico regional para ver quem fica com o título da segundona do Campeonato Catarinense. As duas equipes muito tradicionais no âmbito estadual e já conquistaram o acesso. Então só vale o título mesmo. O acesso já foi conquistado, professor. Parabéns para os dois, em especial o Marcílio Dias, que realmente é uma equipe tradicionalíssima. Uma equipe que em outras épocas revelou grande jogador, participou da primeira divisão, não só do futebol catarinense, mas também do brasileiro. Portanto, é um jogador que realmente, é um time que realmente costuma revelar muito jogador. Oxalá esteja estruturado para se manter na primeira divisão catarinense e quem sabe voltar aos grandes tempos também no futebol brasileiro. E foram realmente os dois melhores times da primeira fase, o Marcílio somou 22 pontos, o Metropolitano 16. Na semifinal, o Metropolitano eliminou o Camboriú e o Marcílio Dias eliminou o Fluminense de Santa Catarina. Então, o primeiro jogo da final é hoje no SESI de Blumenau e o segundo no estádio Ercílio Luz, lá em Itajaí, no Domingão. Então, vamos ver quem fica com a taça na segundona do Campeonato Catarinense. E a gente volta para falar dos jogos de ontem. Vamos falar de Champions League aqui no Rio Vox Esporte Clube. Uma jogada celestial, um gol, tabelou, driblou dois zagueiros, deu um toque e driblou o goleiro, só não entrou com bola e tudo porque teve humildade, um gol, foi um gol de classe onde ele mostrou sua malícia e sua raça. UEFA Champions League, a partir de agora, temos os playoffs da competição, são 6 vagas para fase de grupos da competição, professor, e ontem tivemos 3 partidas. A gente começa falando sobre o Estrela Vermelha e o Red Bull Salzburg, que empataram em 0-0 lá na Sérvia, né? Eu ia falar Iugoslávia não existe faz 50 anos já. Então, 0-0, Jonathan Cafu não conseguiu fazer gol pro lado do Red Bull, do Estrela Vermelha lá de Belgrado. Tivemos também o Benfica enfrentando o PAOK. O Benfica fez com o Pizzi, né, o meio-campista, e o PAOK, ele empatou a partida com... Cadê o moço que fez o gol aqui do PAOK? Foi o Arda, né, o atacante Arda da equipe grega. Então esse foi um jogo complicado, o Benfica empatou dentro de casa, vai ficar difícil decidir lá na Grécia. Tivemos também o PSV Eindhoven vencendo a equipe do Bate Borisov por 3-2. Destaque pro Lozano, aquele menino do México lá que foi muito bem na Copa do Mundo, tá no PSV e fez um dos gols desse jogo. Vitória do tradicionalíssimo PSV. Quem se complicou foi o Benfica e o outro jogo, o Estrela Vermelha e o Red Bull. Tudo vai ficar para decidir na semana que vem. Temos jogos de hoje pela UEFA Champions League, professor. O Young Boys da Suíça enfrenta o Dinamo de Zagreb. O jogo vai passar na TNT. Temos também o Vidi da Hungria enfrentando a equipe do AEK Atenas, campeão grego. O jogo passa no Space e no Facebook. Esse é o grande jogo, viu, professor? Temos o Ajax enfrentando o Dinamo de Kiev. Aí sim, duas equipes tradicionais. O Ajax, 4 vezes campeão, aliás, da Liga dos Campeões, 3 de maneira seguida. O Dinamo de Kiev sempre disputando aí as competições. E tem brasileiros, viu, professor? Porque o Ajax tem o David Neres, o jogador ex-São Paulo. O Ajax tem mais brasileiro? Vamos confirmar essa informação aqui. É, tem o David Neres, que está arrebentando lá no time holandês, num dos mais tradicionais times da Europa. E o Dinamo Kiev, sim, tem mais brasileiros. Tem o Sid Clay, lateral esquerdo, ex-Atlético Paranaense, ex-Corinthians. Tem o Vitor Bueno, ex-Santos. Tem o Tietê, ex-Palmeiras. Então, alguns brasileiros aí pelo lado do Dinamo de Kiev. Professor Mauro, esse é o jogo, né? Ah, sem dúvida. O Ajax é um time tradicional, um time que já teve na crista da onda aí no mundo do futebol e hoje está tentando ressurgir outra vez. E o Dinamo de Kiev é um time que mais contrata, um dos times que mais contrata jogador brasileiro e também está brigando justamente para participar da chave de grupo. Portanto, é um jogo onde vale a pena conferir hoje. Muito bem, ó, a gente fala sobre os brasileiros, né? A gente tem o meio-campista Aleph, né? Que está no AEK Atenas, né? Que vai enfrentar o Vidi da Hungria, né? Ele jogava no Chipre, chegou aí na equipe do grega. E tem também o lateral direito, o Rodrigo Galo, também outro brasileiro na equipe do AEK Atenas, campeão grego. A equipe do Vidi da Hungria, ela tem o zagueiro Paulo Henrique, ele é naturalizado húngaro, inclusive, joga na seleção da Hungria. No outro lado, no outro jogo, o Young Boys e o Dinamo de Zagreb, vamos conferir se temos algum brasileiro para a gente destacar, para a gente acompanhar mais de perto nessas partidas. Do lado do Young Boys não temos nenhum brasileiro. No time croata, vamos acompanhar se temos brasileiro também na equipe. Também não temos brasileiro no time croata, então vamos ficar de olho nos brasileiros dos outros jogos. É isso aí, UEFA Champions League, as equipes vão se juntar aos 26 times que já estão na fase de grupos da Liga dos Campeões, e se eu não me engano, sorteio na semana que vem. É isso aí, falamos de UEFA Champions League, a gente volta para falar mais de... Vamos falar de Libertadores América, vamos falar do Santos Futebol Clube, que entrou em campo no dia de ontem. Antes de falar do Peixe, vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro. Também tivemos partidas ontem pela segunda divisão do Campeonato Nacional. Tivemos rodada cheia, 22ª rodada da Série B. E a gente começa falando sobre o Brasil de Pelotas e o Paysandu, que empataram em 0-0, resultado muito ruim para as duas equipes, que ficam pertinho e muito perto da zona de rebaixamento, no caso do Papão, e na zona do rebaixamento, a equipe do Brasil de Pelotas. Tivemos o Avaí vencendo, professor, fez 1-0 no Juventude e fica aí no G4 da competição nessa rodada, professor. Gol do Matheus Barbosa, o Avaí, que foi no chuveirinho para cima do Juventude e fez o dever de casa, professor. É, o Juventude, o técnico Geninho, realmente conseguiu uma vitória importantíssima, vitória que realmente coloca o Avaí em quarto lugar na classificação geral, dentro da zona onde vai apontar os quatro que vão conseguir o acesso. Portanto, um belo trabalho lá da equipe do Geninho, que vem aí brigando para conseguir esse acesso aí, que está muito disputado, né? É, exatamente. Vamos falar de outros jogos aqui. Vamos falar do Criciúma e do Coritiba. Eles empataram em 2-2. Pelo Criciúma marcaram o Zé Carlos e o Vitor Feijão. Pelo Coritiba, o goleiro Wilson e o Guilherme marcaram aí 2 gols de pênalti no jogo, numa noite fria lá em Criciúma. E a Ponte Preta, professor? A Ponte podia colar no G4 e perdeu para a equipe do Londrina com gol do Dagoberto. Dagoberto, nas últimas partidas, 7 gols, 1 assistência, professor. Tá jogando bem o camisa 10 do Tubarão, hein? É, 2 atacantes pela beirada de peso, né? Thiago Ribeiro de um lado e Dagoberto do outro. Então, A equipe do Roberto Fonseca acabou conseguindo dois resultados expressivos, né? Duas vitórias seguidas, e vai se consolidando, fugindo da zona do rebaixamento. E a Ponte, que realmente fica perto do G4, quando fica perto de entrar no G4, ela perde e nega fogo, né? O que é pior para a Ponte. Ela tem o clássico derby no final de semana, né? Então, realmente, é uma parada difícil para a Ponte, e a Ponte ontem jogou muito mal. 1-0 foi pouco. Falamos também do São Bento e do Goiás, o jogo lá no Estádio Olímpico, né? O Goiás venceu por 2-1, gol do Giovani, gol do Lucão. O São Bento descontou com o Anderson Salles, o Goiás se consolida no G4, assume a terceira posição do campeonato, um pontinho apenas do vice-líder CSA, assim como o Avaí também está com a mesma pontuação. E a equipe do São Bento entra na zona da degola, professor. Ah, sem dúvida, o time do Ney Franco, que vem numa recuperação fantástica. E olha, perdeu o principal jogador lá, o Carlos Eduardo, que é o atacante, que foi vendido para fora. E vem numa recuperação fantástica. Tem esse Lucão, que é grosso de bola, mas faz gol toda a rodada. Ele e o Gustavo estão aí cabeça a cabeça. Ele fez o primeiro gol lá do Goiás, o Lucão de cabeça. E o Gustavo também fez o gol de honra lá do Fortaleza. Então, o Goiás está muito bem, e o São Bento chega a ficar preocupante, viu? E tá aí agora, entrou na zona do rebaixamento, e quando entra ali é difícil de sair, viu? É complicado, que diga o Boa Esporte, que perdeu mais uma vez, perdeu o Figueirense por 2-0, gol do Gustavo Ferrares, gol do Juninho. Também tivemos o Sampaio Correia e a equipe do Vila Nova empatando em 0-0 lá no Castelão, no Maranhão. E para finalizar, tivemos, olha, o Oeste, professor, o Oeste bateu o CSA por 2-1, o jogo lá dentro de casa, né? O gol do Mazinho, Messi Black, e do Joilson. O CSA marcou com o Leandro Souza. Resultado ruim, porque o CSA podia colar no Fortaleza. Por quê? Fortaleza também perdeu, professor. Fortaleza perdeu pro rival, pro CRB, por 2-1. Ou seja, o CRB ajudou o seu rival, o CSA, a colar no Fortaleza. Mas o CSA falou: eu não quero ajuda no meu rival, não. Eu vou perder o jogo, então, pra não colar mais, então. Mas, brincadeiras à parte, a boa vitória do CRB, gol do Neto Baiano, gol do Iago. O Fortaleza descontou com o Gustavo, o gol do CRB, inclusive, nos acréscimos, viu, professor? O CRB do técnico Doriva, enfrentando os dois amigos lá, Doriva de um lado, Rogério Ceni de outro. O estádio chama Rei Pelé, olha, só craque, né? E realmente o... E o Neto Baiano fez gol, outro craque, né? Essa parte você pula. Mas o Neto Baiano, não tem a dúvida nenhuma que lá nas Alagoas ele é o craque de lá, realmente. E o CRB, que estava na zona do rebaixamento, agora conseguiu aí sair um pouquinho, né? Respirar um pouco. E como você disse, mesmo o time de Alagoas ganhando e dando uma força para o seu maior rival, que é o CSA também realmente perdeu. Isso significa que tudo pro Fortaleza está como antes no quartel de Abrantes. Fortaleza entrou na rodada antes de começar a rodada com 6 pontos de vantagem. Ele terminou a rodada mesmo perdendo com os mesmos 6 pontos. Muito bem, falamos então da Série B do Campeonato Brasileiro. Ah, não, faltou um jogo, professor. Faltou o Guarani. O Guarani que bateu o Atlético de Goiás por 2-0 dentro de casa, com gol do Fabrício, gol do Bruno Mendes, e colou no G4, professor. O Bugre chegou mais uma vez. Agora só tem o derby no final de semana, né? Faltam só 2.000 ingressos para ser vendido. O jogo no Moisés Lucarelli, e as duas equipes teoricamente bem próximo da tabela. Vamos ter um grande jogo no final de semana, mas o Guarani fez a sua parte. Chega mais tranquilo para disputar o derby do final de semana. Ah, sem dúvida, o Guarani ontem fez uma grande partida, viu, Leonardo, o Mintes, Diferente do time do Ilha da Garagem lá da Ponte Preta, o Guarani ontem entrou com um apetite que eu vou te dizer, viu? E jogou muito ontem, ficou barato o placar, podia ser muito mais. E o Guarani tacou bola na trave, o Guarani perdeu o gol. O Guarani fez com que o jogador fosse expulso, o jogador do o Bambu lá do Atlético Goianense, e ganhou com autoridade de um time bom que é o Atlético. Portanto, o Guarani ganha o jogo, encosta no G4 e vai com moral lá pro Moisés Zuccarelli para jogar o clássico no próximo final de semana, viu? Muito bem, classificação da Série B do Campeonato Brasileiro para você, nosso ouvinte, da Rio Vox FM, do Rio Vox Esporte Clube. O primeiro é o Fortaleza, com 43 pontos. Na segunda posição está o CSA, com 37. O terceiro é o Goiás, com 36. E na quarta posição está o Avaí, também com 36. Esses quatro seriam o time que, se o campeonato acabasse hoje, estariam com o acesso garantido à primeira divisão. Na cola do Avaí está o Guarani. O Guarani tem 35 pontos na quinta posição. O sexto é o Atlético de Goiás, com 34. Na sequência, em sétimo, vem o Figueirense, com 33. E logo após o Figueira, vem a Ponte Preta, com 32 pontos na oitava posição. O nono é o Vila Nova, com 32. O décimo é o Coritiba. O Coxa tem 30 pontos. Na décima primeira posição tem o Oeste. O Oeste tem 30 pontos. Na sequência, temos o Londrina, ocupando a 12ª posição com 27 pontos. O 13º é o Juventude com 26, o 14º o Criciúma com 25. Na 15ª posição está o CRB com 25 também, saiu da zona da degola. E o Paysandu é o 16º colocado com 25 pontos. Zona da degola, professor, tem o São Bento de Sorocaba com 25 pontos, o Brasil de Pelotas com 24, Sampaio Corrêa com 18 e o Boa Esporte Clube com 17, o lanterninha da competição. Agora sim a gente fala de Santos Independiente, jogo pela Libertadores da América, com um a menos. O Santos segurou empate contra o Independiente na Argentina. E o Peixe trouxe um valioso empate na bagagem, viu, professor? O 0-0 lá no estádio Libertadores da América, em Avellaneda, na Argentina. Teve uma atuação muito segura na parte defensiva, mas o ataque nulo. Mesma coisa que o Santos jogar sem ninguém lá na frente, viu, professor? Muito mal o ataque da equipe santista. Deixando claro que o Santos atuou os últimos 16 minutos com um jogador a menos, após a expulsão besta do lateral esquerdo, Dodô. Então o Santos precisa de qualquer vitória no jogo de volta, assim como o Independiente também, né? Uma nova igualdade leva às penalidades máximas, aliás, uma nova igualdade sem gols. Igualdade com gols é do time do Independiente, já que na Libertadores da América existe o gol fora de casa. O Independiente teve duas boas chances no primeiro tempo, com o Gigliotti e com o Mesa, mas não chegou a pressionar muito a equipe do Santos. O Santos jogou muito bem postado na defesa, quando conseguiu administrar a partida sem levar pressão, a pressão que até se imaginava que seria feita pelo Independiente. O Peixe poderia ter arriscado mais, mas Bruno Henrique, Gabriel e Rodrigo estavam muito mal na partida, nem um pouco efetivos nos lances individuais. O Rodrigo teve a única oportunidade, aliás, do Peixe ao entrar livre pela direita e não cruzou, não finalizou e perdeu. No segundo tempo, o Independiente entrou para acelerar aí realmente o ritmo do jogo na volta, né? Mas encontrou muita dificuldade de passar pela boa marcação santista. A história da etapa inicial se repetiu. O Peixe teve espaço para atacar e errou muito, viu, professor? O Santos até mexeu com Derlis Gonçalves no lugar do Rodrigo e não melhorou nem um pouco ainda a produção ofensiva. Depois até o Sacha entrou e também não funcionou. Meio campo, o ataque do Santos foi uma lástima realmente nessa partida. Aos 24, o Gigliotti perdeu a melhor chance da partida quando o Cerruti ejetou de cabeça. O Gigliotti, com o gol aberto, mandou por cima do gol do Vanderlei. O Dodô foi expulso aos 36 do segundo tempo, mas o Santos se fechou bem. Teve uma chance no finalzinho, uma batida de fora da área que o Vanderlei espalmou para fora, mas sem tanto perigo, o Santos então traz o pontinho. pelo desempenho do ataque do Santos, professor, eu acho que é um resultado justo. Porque também o Independiente não conseguiu assustar, apesar de jogar dentro de casa. O Santos, mesmo não jogando tão bem, traz esse resultado importante para dentro de casa. Mas precisa ganhar aqui. Lembrando, o Independiente enfrentou o Corinthians na Libertadores dentro de casa, na Arena Corinthians, e venceu. Então, tem que ter muito cuidado com o Rei de Copas, um time muito tradicional, viu, professor? É, sem dúvida, é tradicional, um time que tem uma história muito grande aqui em Libertadores da América, é o rei da Libertadores aqui. Mas o Santos ontem, eu apostava numa vitória do Santos, tanto é que eu postei 2-1. Mas, como você disse, o ataque do Santos, que tem, pelo longo da história, tem notorizado com uma maestria muito grande em fazer gol, em ser um time que faz bastante gol, né? E não foi isso que aconteceu ontem. Ontem o ataque foi inoperante, mas o time até que foi bem, conseguiu parar o time do Independiente lá, que não é fácil, e o Santos veio e trouxe de lá um excelente resultado. É claro que aqui precisamos trabalhar mais o ataque do Santos, para o Santos fazer um gol e ganhar o jogo aqui, né, e conseguir classificar. Mas eu vejo o Santos em ascensão, e vou falar uma coisa para todos vocês que acompanham aqui o Rio Vox Esporte Clube. As equipes da... Nós podemos pegar aqui, ó, 15 equipes aí, 10 equipes, 12 equipes, vamos supor, 12. As 12 equipes aqui que estão em primeiro até 12º lugar do Campeonato Brasileiro, as 12 equipes é melhor do que o elenco, é melhor do que qualquer equipe daqui da América do Sul. Então a gente, quando a gente analisa futebol, a gente tem que ver o elenco tecnicamente. E tecnicamente nós temos aqui os clubes grandes do Brasil, 12 equipes que são melhores do que qualquer equipe aí da América do Sul. Realmente, o que faz uma grande diferença a favor deles é a pegada, a vontade, é a pressão que se fazem, é o espírito de luta deles que é maior do que o nosso, mas tecnicamente é superior. Então eles estão vivendo da história e desses poucos quesitos aí. Tanto é que os principais jogadores deles ou estão na Europa ou estão aqui no Brasil. Então, é por isso que ontem já eu apostei numa vitória do Santos, porque eu entendo que o Santos poderia até chegar lá e ganhar o jogo. Mas não tenha dúvida, empatou, e agora o Cuca tem que conscientizar os meninos que tem que fazer gol, e eu acredito que o Santos vai fazer gol e ganhar o jogo. Muito bem. Ainda falando do Santos e do Independiente, o time da Argentina, segundo o Diário Esportivo Olé, estuda pedir a Conmebol que se avalie o caso de Carlos Sanches, o volante do Santos, que poderia ter jogado a partida de maneira irregular nas oitavas de final. O clube argentino recebeu informação que o jogador estaria suspenso. Assim, poderia pedir os pontos à entidade, como escreve a publicação. Em 2005 e 2015, quando o Sanches atuava pelo River Plate, ele foi expulso na volta da semifinal da Copa Sul-Americana contra o Huracán, também da Argentina, por agredir um gandula. Olha só por que foi expulso o Carlos Sanches. Segundo o site La Nación, do Uruguai, o Sanches foi punido com 3 partidas de suspensão em decisão publicada no dia 19 de dezembro daquele ano. A Conmebol não confirmou a sanção para o uruguaio. Em 2016, a medida tomada por conta da comemoração do centenário da entidade, a Conmebol reduziu pela metade todas as suspensões pendentes de clubes e jogadores, o que diminuiria a punição de Sanches a uma partida que deveria ter sido cumprida na última terça-feira. O Santos, porém, afirma, através da assessoria de imprensa, que o jogador tinha apenas um jogo de suspensão para cumprir e, com anistia, estaria livre para atuar contra o Independiente. O Ricardo Gomes, diretor de futebol do clube, disse que estava tudo certo, sem problema. A diretoria do Santos não teme punições porque se apoia no fato de, antes do jogo, como de praxe, ter consultado o sistema informatizado da Conmebol, que aponta os suspensos ou impedidos de atuar e não encontrou qualquer restrição a Carlos Sanches, professor. Então tá aí, o Independiente tentando no tapetão a la Fluminense, viu, professor? Mas não tem como. A partir do momento, quem dá condição de jogo para os jogadores é justamente a entidade organizadora da competição. E como você leu aí, realmente a equipe do Santos procurou a parte responsável da Conmebol, e a Conmebol está dando condição para o jogador. Portanto, o Independiente vai chorar na cama, que é lugar quente. Exatamente. Jogou em casa, era para ter ganhado. Vamos falar de Copa do Brasil, professor, porque a gente teve os sorteios que definem a ordem dos mandos de campo para as semifinais da competição. O sorteio, então, foi realizado na manhã dessa quarta-feira e Corinthians e Cruzeiro farão o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil dentro de casa. Também ficou definida a data das semifinais, 12 de setembro, os jogos da ida, e os jogos da volta serão no dia 26 do mesmo mês. A final está marcada para o dia 10 e 17 de outubro, também com mandos a serem definidos por sorteio. Então, no dia 12 do 9, às 21h45, tem Flamengo e Corinthians no Maracanã e Palmeiras e Cruzeiro no Allianz Parque. E o jogo da volta tem Corinthians e Flamengo na Arena Corinthians e Cruzeiro e Palmeiras no Mineirão, professor. Tem alguém que sai em vantagem aí nesse momento? Não acredito não. Vantagem é só mando de campo, mas hoje, se você considerar a situação que o Corinthians está, você não pode considerar que ao jogar na Arena Corinthians é vantagem para esse time do jeito que está. Eu acredito até que é a pressão pior. Desculpa. E eu acho que a pressão até é pior do que jogar fora de casa. Já para o Cruzeiro, não. Para o Cruzeiro, com certeza, é uma bela vantagem. Muito bem. Agora a gente fala de Campeonato Brasileiro e vamos no pique, porque a primeira informação que temos que dar é que a 20ª rodada já teve um jogo. O Ceará e o Santos jogaram lá no dia 8/8, no Presidente Vargas. É jogo adiantado pelo fato do Santos entrar em campo pela Libertadores da América, e a equipe do Peixe e o Vozão empataram em 1-1, ou seja, os dois não entram em campo mais nessa rodada. Outra informação é que Chapecoense e Atlético Paranaense, o jogo está adiado. Por quê? O Furacão tenta embarcar pela segunda vez até a cidade catarinense, mas as condições climáticas em Curitiba impediram a decolagem, viu, professor? Então, o Atlético Paranaense não conseguiu viajar a Chapecó na manhã dessa quarta-feira. Então, a assessoria de imprensa da CBF confirma que a partida foi transferida para o dia 13 de setembro. A delegação chegou até a embarcar num voo fretado no aeroporto de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, mas o clima não deixou que os atletas embarcassem. Então, esse jogo está adiado para setembro. Então, os outros jogos que serão realizados no dia de hoje, professor: o Paraná Clube pega o São Paulo, jogo no Durival de Brito, às 19h30. O São Paulo é o líder da competição e o Paraná o lanterna. Então, duelo entre os extremos da competição. Apesar de que o Paraná, com o Claudinei na última rodada, professor, até que dificultou, engrossou o caldo lá pro Internacional, apesar que jogou como nunca e perdeu como sempre. Mas não dá pro São Paulo menosprezar o Paraná Clube, professor. A gente tá cansado de ver time da parte de cima perder ponto pro time da parte de baixo. São Paulo vem a campo com o Sidão no gol, Bruno Pérez, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo. Temos também no time do São Paulo Futebol Clube, eita, tá difícil aqui o computador, Jusilei e Hudson formando a dupla de volantes, com Nenê, Everton e João Rojas na frente, e centralizado no comando do ataque está Diego Souza. Essa é a equipe do Aguirre. O Paraná Clube vem com o Richard no gol, Júnior, René, Kleber Reis e Mansur, Leandro Vilela, Alex Santana e Caio Henrique, Silvinho, Carlos e Rafael Grampola. Esse é o Paraná Clube que enfrenta o São Paulo. Arbitragem de Pericles Bassol, pegado Cortez. E aí, professor, o que, que a gente pode esperar desse duelo São Paulo e Paraná Clube, os extremos se enfrentando? Pelo time que você deu aí, o Aguirre poupou, guardou o time justamente para essa batalha que vai ser o jogo de hoje lá na Vila Capanema. Então, o time vai jogar contra o Paraná, que realmente, como você disse, complicou a vida, tomou o gol no acréscimo lá no jogo das 11 horas do domingo contra o Internacional. E vai complicar a vida do São Paulo. Só que o São Paulo do Aguirre me parece que está muito bem preparado. porque o São Paulo poupou 5 jogadores no jogo do Colón e já no jogo também de aqui contra a Chapecoense poupou mais 5. E pela escalação que você me deu, vai com o time que tem de melhor o São Paulo para enfrentar a batalha hoje lá na Vila Capanema. E, portanto, o São Paulo é muito mais time e deve, apesar da dificuldade, vencer o jogo lá na Vila Capanema, viu, Léo? Placar pro jogo de hoje, professor? 1-0 São Paulo. Eu vou de 2-1 São Paulo, com dificuldade, mas São Paulo vence e se mantém na liderança. Quem tá de olho nesse jogo é o Internacional, que tá louquinho para assumir a liderança, professor. Só que o Inter vai até a Fonte Nova, lá na Bahia, enfrentar a equipe da casa, o Tricolor de Aço, Bahia, o Sport Clube Bahia. O Bahia vem numa crescente no comando do Enderson, professor. Melhorou bastante, mas empatou na última partida. E empatou fora de casa contra o Cruzeiro, que a gente pode considerar um bom resultado para a equipe do Bahia. Já o Internacional vem numa sequência fantástica, com 4 vitórias nos últimos 5 jogos. Vem muito bem o Inter, jogando um futebol redondinho, com destaque aí para o Rodrigo Dourado, para o Nico Lopes, o Potker. São jogadores que vêm se destacando muito na equipe do Internacional. Além da sua dupla de zaga, o Cuesta também é um zagueiro que vem se destacando muito. O Emerson Santos, ex-Palmeiras, que estreou, e o Rodrigo Caetano até esteve no CT do Palmeiras para tentar comprar realmente o jogador, que se deu muito bem no Internacional. Então é um jogo aí em que o Bahia tenta realmente chegar à parte de cima da tabela, se vencer, pode assumir até a 9ª posição da competição. E o Inter, dependendo do que acontecer lá no Durival de Brito, assume a liderança, professor. É, tá aí outro grande jogo, né? Um jogo muito bom. Com certeza o Bahia jogando na Fonte é muito forte. E o Bahia vem numa crescente grande com Anderson Moreira. E eu, particularmente, eu acredito numa vitória do Bahia à frente do Internacional, viu? Palpite então, professor. Placar do jogo. 2-1 Bahia. Eu vou de 1-1. Um para cada lado aí nessa partida. Temos também o Sport e o América Mineiro. O Sport desesperado. Colou na zona da degola. Vem de uma sequência muito ruim. O Eduardo Batista sumiu e não conseguiu ainda dar a vitória tão sonhada à equipe do Sport Clube do Recife. Já a equipe do América Mineiro, professor, vem muito bem. O América, com o comando do Adilson Batista, perdeu apenas uma partida. Então, é uma equipe mais organizada, é uma equipe que tem um pouco mais de condição, eu acho, que o Sport nesse momento. Eu acho que o América consegue um pontinho fora de casa contra o Sport, contra o desesperado Sport, viu, professor? É, o time do Adilson Batista tem como característica a marcação. Portanto, os palpites, eu não tá longe da realidade, não. Mas o Sport vem numa situação dificílima. É um clima muito ruim, trocou-se treinador e não consegue o resultado. Vai jogar na Ilha, a Ilha vai estar fervendo hoje lá. Portanto, o Sport não tem direito mais de perder ponto. Mas eu também acredito no empate, mas com bastante gol, viu? 2-2. Muito bem. Só quero passar o recado do nosso amigo Titi, que está nos ouvindo. Diz que a Ferroviária abriu o placar com um tom 1-0 para a Ferrinha, para cima do Rio Claro. O Titi falou que a Ferroviária vai ser campeã da Copa Paulista. Eu falo para ele que vai ser campeão, igual foi campeã paulista, que nem ele tinha falado. Um abraço para você, Titi. Fique na sintonia do Rio Vox Esporte Clube. Tá ouvindo nós, está ouvindo o jogo. Valeu pela companhia, viu, Titi? Hoje, às 21h45, temos Cruzeiro e Grêmio mais uma vez se enfrentando nesse Campeonato Brasileiro. E, aparentemente, com as duas equipes com força máxima, viu, professor? Ninguém poupando ninguém. A equipe do Grêmio está na parte de cima da tabela. Nesse momento é a equipe que ocupa a terceira posição do certame, aliás, a quarta posição do certame, a 1 ponto do Flamengo e a 2 do Internacional. Então, essa vitória ainda dentro de casa é muito importante para o Grêmio, se ele quiser pensar em título. A estratégia do Grêmio é muito boa. Ele vem poupando para as competições, pelas competições de mata, né, de mata-mata, Copa do Brasil e Libertadores. Mas mesmo assim consegue obter resultados relevantes. Por quê? Pegou alguns adversários, é bem verdade, que mais tranquilos, né? Então o Grêmio vem numa ótima sequência de 5 jogos sem perder, mesmo escalando time alternativo. O Cruzeiro chutou o balde mesmo, viu, professor? Abandonou, vem de 5 jogos sem vencer. E eu duvido que vença hoje o Grêmio. Eu acho que o Grêmio é favorito e deve vencer o jogo dentro da sua arena. E eu vou chutar em 2-0 pro Grêmio, professor. É, eu vou chutar do empate em 1-1. Tudo bem, o que a gente pode esperar dessa partida, professor? Ah, vai ser um grande jogo, isso eu não tenho dúvida, né? Porque duas equipes do nível que tem Grêmio e o próprio Cruzeiro, eu acredito que a rivalidade entre eles é muito grande, uma vez que um tem eliminado o outro aí na Copa do Brasil e na Libertadores, portanto, duas grandes equipes, tem dois bons elencos, né? O Cruzeiro tem um elenco melhor do que o do Grêmio, mas o time do Grêmio é um time muito bom, um time ofensivo, um time que joga de acordo com o que o treinador gosta. Então, com certeza, está reservado aí a possibilidade de nós termos um grande jogo entre Grêmio e Cruzeiro, Cruzeiro e Grêmio, lá na Arena do Grêmio. E às 21 horas, a gente tem Palmeiras e Botafogo, joga na Arena do Palmeiras, às 21 horas. O Palmeiras, nesse momento, é o sexto colocado, desde que o Felipão chegou. Não perdeu, não tomou gols, a equipe, do Alviverde. A equipe do Palmeiras, então, vem numa sequência muito boa. Nos últimos 5 jogos foram 2 vitórias, foram 3 vitórias, 1 empate, apenas uma derrota. Já o Botafogo, ele vem numa sequência de 4 jogos sem vencer, apanhou na última rodada do Atlético Mineiro, e o Zé Ricardo, que mal assumiu, já está muito pressionado lá no Rio de Janeiro, lá no Botafogo. As prováveis equipes para hoje, professor, podemos ter o Palmeiras com força máxima, com Everton no gol, Mike, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa, Felipe Melo e Bruno Henrique, Moisés, Dudu e William, e na frente Miguel Borja, professor. E o Zé Ricardo do Botafogo manda campo, Saulo no gol, Marcinho, Marcelo, Benevenuto, Igor Rabelo e Moisés, Marcelo e Gian, com o Matheus Fernandes armando essa equipe, Luiz Fernando e Pimpão com o Aguirre lá na frente. Esse é o Botafogo. Arbitragem de Anderson Daronco. Professor Mauro Fernandes, que podemos esperar para essa partida entre Verdão e Botafogo? Ah, é um jogo onde a situação, a missão do Botafogo é muito difícil. O Botafogo vai ter que parar o time do Palmeiras. É um time que vem sem tomar gol desde quando o Felipão assumiu e tem feito bastante gol. Então, eu vejo com muita dificuldade a equipe do Botafogo conseguir parar o Palmeiras hoje lá no Allianz Parque. Portanto, mesmo com o Zé Ricardo, e o Zé Ricardo tem uma dificuldade para armar a defesa das suas equipes, né? É só ver o Flamengo na época do Zé Ricardo, tomava muito gol, ver o Vasco tomando muito gol, e também o Botafogo agora também tomando gol. Então, em função da dificuldade que ele tem para armar a defesa, é por isso que eu digo que vai ser muito difícil hoje o Botafogo parar o ataque do Palmeiras lá no Palestra e no Allianz Parque e segurar o resultado. Portanto, eu digo que vence o Palmeiras 2-0. Muito bem, eu aposto na vitória do Verdão também, vou copiar o palpite, viu, professor? Vou de 2-0 também. E a gente volta para falar de Corinthians e Fluminense, que também se enfrentam hoje. O Corinthians e o Fluminense se enfrentam hoje no Maracanã, no estádio Jornalista Mário Filho. O Fluminense é o nono colocado com 23 pontos e, se vencer, pode até igualar a pontuação do Corinthians, que tem 26. O Corinthians vem de 3 jogos sem vencer. Foi um empate e 2 derrotas. 2 derrotas, inclusive, seguidas. E o Flu também vem numa sequência não tão legal assim. Nos últimos 4 jogos não sabe o que é vencer. São 2 derrotas e 2 empates para a equipe do Marcelo Oliveira. E fora que o Corinthians tenta chegar aí um pouco mais perto do pessoal de cima. Por quê? Hoje o Corinthians, ele é o meio termo, professor. Por quê? Ele está a 7 pontos do G4. Aliás, 7 pontos do Palmeiras, que é o primeiro da vaga da Libertadores. E está também a 7 pontos da zona do rebaixamento. Então, o Corinthians é o meio termo realmente do campeonato, professor. O Corinthians hoje está numa situação dificílima aí, em vista dos últimos jogos, dos últimos anos, né? Que o Corinthians tem ganhado, liderado, tendo sempre uma gordura muito boa. Não é o caso desse ano. E esse jogo também, o Fluminense vem muito irregular no campeonato. Então, a gente entende que esse jogo, se fosse para uma loteria, você teria que cravar um triplo. Por quê? Porque o Fluminense, ele não consegue ter uma regularidade, muito menos o Corinthians. Então, é um jogo que pode acontecer de tudo. Pode acontecer um empate, pode dar uma vitória do Corinthians ou uma vitória do Fluminense em face à irregularidade das suas equipes. É claro, se você for analisar simplesmente elenco, é claro, o Corinthians tem mais elenco do que o Fluminense. Mas se você analisar o que estão jogando Fluminense e Corinthians no momento, você fica justamente dizendo que os dois estão em regular igual. Portanto, a chance de dar um empate é muito grande, viu, Léo? Muito bem, vamos falar do time primeiro que vai entrar em campo, do Corinthians, do Fluminense. O Fluminense do Marcelo Oliveira vem a campo com Júlio César no gol, Ibanhas, Gum e Digão, três zagueiros. Ayrton Lucas e Gilberto, os dois pontas, com Richard de volante e o Jadson jogando um pouco mais avançado, com o Sornossa também na armação da equipe. O Matheus Alexandro e o Pedro, e são os homens da frente da equipe do Fluminense. O Pedro, homem gol do Flu, artilheiro do Campeonato Brasileiro e também agora centroavante da Seleção Brasileira. Aí o Corinthians vem com Cássio no gol, Fagner, Pedro Henrique, Henrique, Danilo Avelar, Ralf, Douglas e um meio campo formado com o Jadson, o Cleison e o Pedrinho. Pedrinho e o Cleison caindo ainda mais pelas pontas, mais como atacante do que meia, né? O Jadson sim, meio campo. E o Romero é o falso 9 do Corinthians, eu diria que até falso jogador mesmo, viu, professor? É, realmente é o que o Corinthians tem de melhor, vai para campo hoje, né? Uma outra exceção, mas o Corinthians está muito irregular e precisa conseguir um resultado que possa dar uma confiança maior para esse grupo, para o treinador, para poder conseguir se deslanchar um pouco, porque o Corinthians não vem dando confiança para os seus torcedores e para principalmente para o seu treinador, para fazer a manutenção de uma equipe. Muito bem, então, falamos sobre todo o Campeonato Brasileiro. Quero um palpite para esse jogo também, então, professor. 0-0. 0-0, eu vou apostar na vitória do Fluminense, 1-0, gol do Pedro, viu, professor? Fluminense ganha esse jogo aí. Então, é isso aí, falamos do Campeonato Brasileiro. Vamos relembrar a classificação para você, nosso ouvinte que está ligadinho aqui na nossa programação também, porque temos mais 5 minutos de programa. Então, vamos lá, São Paulo é o líder com 41 pontos, o segundo é o Internacional com 38. Na terceira posição está o Flamengo com 37 e o quarto é o Grêmio com 36. Esses quatro estariam no momento classificados à Copa Libertadores da América de maneira direta. O quinto e o sexto, que é o Flamengo, aliás, o Atlético Mineiro e o Palmeiras, têm 33 pontos e estariam, nesse momento, se classificando à fase de playoffs da Libertadores América. São duas fases anteriores. O sétimo é o Corinthians com 26 pontos, o oitavo é o Cruzeiro também com 26. O nono é o Fluminense com 23 e o décimo é o América Mineiro com 22 pontos. O décimo primeiro é o Bahia também com 22, décimo segundo o Botafogo também com 22. Na décima terceira posição está o Santos com 21 e o décimo quarto é a Chapecoense também com 21. Na décima quinta posição está o Vasco com 20, o décimo sexto é o Sport também com 20. E na zona do rebaixamento, Vitória 19, Atlético do Paraná 18, Ceará 17 e Paraná Clube 14 pontos ganhos. Esse é o Campeonato Brasileiro de Futebol, que você acompanha tudo aqui no Rio Vox Esporte Clube. Para a gente finalizar nossa programação, professor, duas notícias sobre treinadores. A primeira é sobre Mano Menezes, o técnico do Cruzeiro, a notícia no Paraguai. Ele foi sondado para assumir a seleção paraguaia de futebol na vaga de Tiki Arce, que fez sucesso como lateral do Palmeiras e do Grêmio na década de 90 e não colocou o país na Copa da Rússia. O treinador do Cruzeiro confirmou a sondagem, mas descartou a saída nesse momento em contrato com a Raposa. Vamos falar a verdade, professor? A seleção do Paraguai tem que se colocar no seu lugar nesse momento, né? Realmente, claro, um convite, por mais que seja de uma seleção paraguaia, né? É sempre bem-vindo para um profissional, como é o caso do Mano. O Mano é um treinador aí que está entre aí os 5 melhores treinadores do Brasil, né? E, por consequência, é muito importante e valoriza o profissional receber um convite desse. Daí ele aceitar, vai uma diferença muito grande, né? Porque é muito mais vantajoso, é muito mais vitrine, é muito mais carreira dirigir o Cruzeiro do que dirigir a seleção paraguaia, que ninguém sabe o que vai acontecer com a seleção paraguaia nos próximos 3 anos, né? Então, é brincadeira do pessoal do Paraguai querer dar em cima de um treinador brasileiro top, né? E, para finalizar, a gente fala sobre a situação do técnico do Vasco, porque a possibilidade do Valdir Bigode ser efetivado no comando do Cruz Maltino diminuiu consideravelmente após um empate em 1-1 contra o Ceará. Uma atuação muito ruim, o interino perdeu força e a avaliação da diretoria de que ele ainda não está pronto para assumir de maneira definitiva a equipe de São Januário. Com isso, na terça-feira, os dirigentes cruzmaltinos iniciaram a busca por um treinador. O presidente Alessandro Campello almoçou com o PC Guzmão. Calma, torcida do Vasco. O PC Guzmão, ele é coordenador técnico do Vasco. Não vai assumir, não. Fiquem tranquilos. E com o Alexandre Faria. Ele é diretor executivo de futebol para tentar chegar a um nome de consenso. No momento, Alberto Valentim é o nome mais forte para assumir o Vasco da Gama. Ele divide a preferência com o Roger Machado, mas o Roger não vai aceitar trabalhos no meio do ano, como costuma fazer. Jair Ventura e Leverkusen também foram citados, mas perdem força. Então, o Alberto Valentim, que saiu recentemente do Pirâmides, depois de 2 vitórias e 1 empate, ele saiu do time, porque ele escalou um jogador em que o presidente não queria que escalasse. O presidente era o príncipe lá da Arábia Saudita, que era o Ribamar. Ele escalou o Ribamar e o Ribamar fez 2 gols na vitória do time, fez a vitória do Pirâmides. Aí o presidente mandou o Valentim embora, porque escalou o jogador que fez os 2 gols do jogo, e vai mandar o Ribamar para qualquer canto lá da Arábia, professor. Então, quer dizer, tá certinho o pessoal lá do Pirâmides, e o Valentim é o favorito a assumir o Vasco da Gama. Eu acho que seria o melhor nome no momento, viu? O Valentim, ele consegue arrumar muito bem defensivamente suas equipes, professor. E quem perdeu com isso foi o pessoal da Arábia, né? Porque o Valentim saiu com o bolso cheio, voltou para o mundo outra vez, né? Porque lá ele estava realmente escondido e fazendo um trabalho, jogando estádio vazio, aquela coisa toda, e voltou para o mercado dele, e com certeza a FIFA vai fazer o príncipe pagar cada vintém, cada centavo da sua rescisão, porque com certeza o empresário deve ter amarrado muito bem a ida lá para a Arábia junto à FIFA, né? Então, o Valentim pode ser anunciado nas próximas horas como treinador do Vasco. Eu também acredito que ele possa fazer um bom trabalho no Vasco da Gama. Muito bem, então a gente vai chegando ao final de mais uma edição do Rio Vox Esporte Clube, mais uma programação esportiva aqui na Rio Vox FM. Quero agradecer muito ao professor Mauro Fernandes, que esteve conosco durante esses 60 minutos de muito esporte. Muito obrigado pela companhia, viu, professor? E se Deus quiser, amanhã estaremos de volta aqui. Muito boa tarde, professor. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam aqui. Uma boa tarde lá pro Titi, que está acompanhando o nosso trabalho. Um abração para toda a família. Estamos torcendo pro seu pronto restabelecimento, para estar aqui desfrutando da sua companhia aqui no Rio Vox Esporte Clube, Titi. Um abraço a todos os nossos ouvintes, ao esparramado por esse mundo de Deus aí, que acompanha e prestigia o nosso trabalho. Eu desejo que vocês tenham uma ótima quarta-feira, vocês fiquem com Deus, porque com Deus eu estou indo, se for a vontade dele, amanhã, a meio-dia, firme e forte, estaremos aqui para falar de esportes. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a você, ouvinte, que esteve ligadinho na nossa programação. Fique com Deus. Uma ótima quarta-feira. E, se Deus quiser, estaremos de volta amanhã, na quinta, para falar muito de esportes aqui na Rio Vox FM. Fique com Deus. Tchau. Está rolando agora uma partida. ZYU 882, frequência modulada, canal 300, 107,9, Rio Vox FM, Rio das Pedras, São Paulo.